Eu sei que no país em que vivemos existem muitas crianças maltratadas e que não têm onde morar. Sei também que a maioria delas não conhece a palavra de Deus. Um dia, uma dessas crianças, passando em frente a uma igreja, ouviu um pastor que pregava e que dizia assim: eu conheço alguém que pode mudar sua vida. Aquela criança humilde, com sede de amor e sede de Deus, não entrou naquela igreja, mas do lado de fora escreveu uma carta ao pastor. Pastor, estou escrevendo esta carta. Não repare a minha letra. Estou aprendendo a escrever. Quero lhe contar a minha vida. Uma vida tão sofrida. Nada quero esconder. Vivo por aí sozinho. Não tenho casa e nem abrigo. Um lugar certo pra dormir. Choro porque minha mãe morreu e o meu pai me esqueceu logo quando eu nasci. Hoje eu sinto fome, eu sinto frio. Eu sinto medo e arrepio. Estou sozinho sem ninguém.